Poderíamos pensar que as ideias recém-desenvolvidas dizem respeito a um passado distante. No passado, com efeito, guerras imperiais tiveram como objetivo destruir os poderes locais, instalando tropas e instituindo novos modelos de controle militar sobre as populações civis. Um grupo de auxiliares locais podia participar da gestão dos territórios conquistados, anexados ao Império. Dentro do Império, as populações vencidas obtinham um status que consagrava sua expoliação. Em configurações como essa, a violência constitui a forma original do direito, a exceção proporciona a estrutura da soberania. Cada estágio do imperialismo também envolveu certas tecnologias-chave: canhoneira, quinino, linhas de barcos a vapor, cabos do telégrafo, submarino e ferrovias coloniais. A ocupação colonial em si era uma questão de apreensão, demarcação e afirmação do controle físico e geográfico, e inscrever sobre o terreno um novo conjunto de relações sociais e espaciais. Essa inscrição, territorialização, foi enfim equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves, a subversão dos regimes de propriedade existentes, a classificação das pessoas de acordo com diferentes categorias, extração de recursos e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço. Em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto. Esse foi o caso do regime do Apartheid na África do Sul. Aqui o distrito constituía a forma estrutural e os bantustões, homelands, tornaram-se as reservas, bases rurais, por meio dos quais o fluxo de mão de obra migrante poderia ser regulamentado e a urbanização africana mantida sob controle. Como Belinda Bozzoli demonstrou, o distrito era particularmente um lugar em que opressão e pobreza severas foram experimentadas como base na raça e classe social. Entidade sociopolítica, cultural e econômica, o distrito foi uma instituição espacial peculiar, cientificamente planejada para fins de controle. O funcionamento dos bantustões e distritos implicou severas restrições na produção para negros em áreas brancas. O término da posse de terra pelos negros, exceto em áreas reservadas à criminalização da residência negra em fazendas brancas, exceto como servos a serviço dos brancos, o controle do fluxo urbano e, mais tarde, a negação da cidadania aos africanos. Franz Fanon descreve vivazmente a espacialização da ocupação colonial. Para ele, a ocupação colonial implica, acima de tudo, uma divisão do espaço em compartimentos. Envolve a definição de limites e fronteiras internas por quartéis e delegacias de polícia. Está regulada pela linguagem da força pura, presença imediata e ação direta e frequente. E isso se baseia no princípio da exclusão recíproca. Todavia, o mais importante é o modo como o necropoder opera. A cidade do povo colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como. Morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome. Fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada com uma cidade sobre seus joelhos. Neste caso, a soberania é a capacidade de definir quem importa e quem não importa, quem é descartável e quem não é. A ocupação colonial tardia difere em muitos aspectos da primeira ocupação moderna, particularmente em sua combinação disciplinar biopolítica e necropolítica. A forma mais bem sucedida de necropoder é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. Aqui, o Estado colonial deriva sua reivindicação fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato de história e identidade. Essa narrativa é sustentada pela ideia de que o Estado tem o direito divino de existir e então trata em conflito com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado. Como ambas são incompatíveis e suas populações estão entrelaçadas, qualquer demarcação de território com base na identidade pura é quase impossível. Violência e soberania, nesse caso, reivindicam um fundamento divino. O povo é forjado pela adoração de uma divindade e a identidade nacional é concebida em oposição a outras divindades. História, geografia, cartografia e arqueologia supostamente apoiam essas reivindicações, relacionando estreitamente identidade e topografia. Como consequência, a violência colonial e a ocupação são profundamente subscritas pelo sagrado terror da verdade e da exclusividade. Expulsões em massa, reassentamento de pessoas apátridas em campos de refugiados, estabelecimento de novas colônias. Mantidos abaixo do terror do sagrado se encontram a escavação constante de ossos desaparecidos, a permanente lembrança de um corpo rasgado em mil pedaços é irreconhecível. Os limites, ou melhor, a impossibilidade de representação de um crime absoluto, uma morte inexplicável, o terror do Holocausto. Para retornar à leitura espacial de Fanon, a ocupação colonial tardia em Gaza e na Cisjordânia apresenta três características principais em relação ao funcionamento da formação específica do terror, que tem chamado de necropoder. A primeira é a dinâmica da fragmentação territorial, o acesso proibido e a expansão dos assentamentos. O objetivo deste processo é duplo: impossibilitar qualquer movimento e implementar a segregação à moda do Estado do Apartheid. Assim, os territórios ocupados são subdivididos em uma rede complexa de fronteiras internas e várias células isoladas. De acordo com Eyal Weizman, partindo de uma divisão planar de um território ou adotar o princípio de criação de limites tridimensionais por meio de volumes soberanos, essa dispersão e segmentação redefinem claramente a relação entre soberania e espaço. Para Weizman, essas ações constituem a política da verticalidade. A forma resultante da soberania pode ser chamada de soberania vertical. Sob um regime de soberania vertical, a ocupação colonial opera por uma rede de pontes e túneis, em uma separação entre o espaço aéreo e o terrestre. O próprio chão é dividido entre a superfície e o subsolo. A ocupação colonial também é ditada pela própria natureza do terreno e suas variações topográficas, colinas e vales, montanhas e cursos d'água. Assim, o terreno elevado oferece benefícios estratégicos não encontrados nos vales: eficácia da vista, autoproteção, fortificações panópticas que permitem orientar o olhar para múltiplas direções. O Weizman diz: assentamentos poderiam ser vistos como dispositivos ópticos urbanos para vigilância e o exercício do poder. No contexto da ocupação colonial tardo-moderna, a vigilância está orientada tanto para o interior quanto para o exterior. O olho atua como arma e vice-versa. De acordo com Weizman, em vez de criar uma divisão conclusiva entre duas nações por meio de uma fronteira, a peculiar organização do terreno que constitui a Cisjordânia criou múltiplas separações, limites provisórios que se relacionam mediante vigilância e controle. Nessas circunstâncias, a ocupação colonial não equivale apenas ao controle, vigilância e separação, mas também à reclusão. É uma ocupação fragmentada, assemelhada ao urbanismo estilhaçado que é característico da modernidade tardia: subúrbios, comunidades fechadas. Do ponto de vista infraestrutural, uma forma fragmentada da ocupação colonial se caracteriza por uma rede de estradas de rápida circulação, pontes e túneis que se entrecruzam na tentativa de manter o princípio da exclusão recíproca de Fanon. De acordo com Weizman, as estradas de rotas alternativas tentam separar as redes viárias palestinas e israelenses, preferencialmente sem jamais permitir que elas se cruzem. Eles enfatizam, portanto, a sobreposição de duas geografias distintas que habitam a mesma paisagem. Em pontos em que se cruzam as redes, é criada uma separação improvisada. Na maioria das vezes, passagens de terra são escavadas para permitir que os palestinos cruzem sobre as grandes autoestradas nas quais vans e veículos militares israelenses correm entre diferentes colônias. Sob condições de soberania vertical e ocupação colonial fragmentada, comunidades são separadas segundo uma coordenada vertical. Isso conduz a uma proliferação dos espaços de violência. Os campos de batalha não estão localizados exclusivamente na superfície da terra, assim como o espaço aéreo, o subsolo também é transformado em zona de conflito. Não há continuidade entre a terra e o céu, até mesmo os limites no espaço aéreo dividem-se entre as camadas interiores e superiores. Em todo lugar, o simbolismo do topo, quem se encontra no topo, é reiterado. A ocupação dos céus adquire, portanto, uma importância crucial, já que a maior parte do policiamento é feito a partir do ar. Várias outras tecnologias estão mobilizadas para esse efeito. Sensores a bordo de veículos aéreos são não tripulados, Manned Air Vehicles, jatos de reconhecimento aéreo, prevenção usando aviões com sistema de alerta avançado, Hawkeye, planes, helicópteros de assalto, um satélite de observação da Terra, técnicas de hologramatização, matar, incorre e mirar com alta precisão. Tal precisão é combinada com as táticas de sítio medieval adaptada para a expansão da rede em campos de refugiados urbanos, uma sabotagem orquestrada e sistemática da rede de infraestrutura social e urbana do inimigo complementa a apropriação dos recursos da terra, água e espaço aéreo. Um elemento crítico a essas técnicas de inabilitação do inimigo é fazer a terra arrasada, bulldozer, demolir casas e cidades, desenraizar as oliveiras, crivar de tiros tanques de água, bombardear e obstruir comunicações eletrônicas, escavar estradas, destruir transformadores de energia elétrica, arrasar pistas de aeroporto, desabilitar os transmissores de rádio e televisão, esmagar computadores, saquear símbolos culturais e político-burocráticos do proto-Estado palestino, saquear equipamentos médicos. Em outras palavras, levar a cabo uma guerra infraestrutural. Enquanto o helicóptero de combate Apache é usado para patrulhar o ar e matar a partir dos céus, o trator blindado Bulldozer Caterpillar D9 é usado em terra como arma de guerra e intimidação. Em contraste com a ocupação colonial moderna, essas duas armas estabelecem a superioridade de ferramentas de alta tecnologia do terror tardo-moderno. Como ilustra o caso palestino, a ocupação colonial contemporânea é uma concatenação de vários poderes, disciplinar, biopolítico, necropolítico. A combinação dos três possibilita ao poder colonial dominação absoluta sobre os habitantes do território ocupado. O estado de sítio em si é uma instituição militar. Ele permite uma mobilidade de crime que não faz distinção entre o inimigo interno e o externo. Populações inteiras são o alvo do soberano. As vilas e cidades sitiadas são cercadas e isoladas do mundo. O cotidiano é militarizado. É outorgada liberdade aos comandantes militares locais para usar seus próprios critérios sobre quando e quem e em quem atirar. O deslocamento entre células territoriais requer autorizações formais. Instituições civis locais são sistematicamente destruídas. A população sitiada é privada de seus meios de renda. As execuções a céu aberto somam-se a matanças invisíveis. Máquina de guerra e heteronomia. Após ter examinado o funcionamento do necropoder no contexto da ocupação colonial tardo-moderna, gostaria de tratar agora das guerras contemporâneas. Tais guerras pertencem a um novo momento e dificilmente podem ser entendidas por meio de teorias anteriores de violência contratual. tipologias como guerra justa e injusta, ou mesmo o instrumentalismo de Carl von Clausewitz, segundo Zygmunt Bauman, guerras da era da globalização não incluem seus objetivos conquista, aquisição e gerência de um território. Idealmente, são abordagens relâmpago. O crescente abismo entre os meios de guerra de alta e baixa tecnologia nunca foi tão evidente como na Guerra do Golfo e na campanha de Kosovo. Em ambos os casos, a doutrina da força esmagadora ou decisiva, overwhelming or decisive force, foi totalmente implementada graças a uma revolução militar tecnológica que multiplicou a capacidade de destruição de forma jamais vista. A guerra aérea, ao relacionar altitude, artilharia, visibilidade e inteligência, é considerada aqui um caso em questão. Durante a Guerra do Golfo, o uso combinado de bombas inteligentes e bombas revestidas com urânio empobrecido, DU, armas de alta tecnologia, sensores eletrônicos, mísseis guiados a laser, bombas de fragmentação e asfixiantes, tecnologias stealth, veículos aéreos não tripulados e cyberinteligências inutilizavam rapidamente quaisquer capacidade do inimigo. Em Kosovo, a degradação das capacidades sérvias tomou a forma de uma guerra infraestrutural que destruiu pontes, ferrovias, rodovias, redes de comunicação, armazéns e depósitos de petróleo, centrais termoelétricas, centrais elétricas e instalações de tratamento de água. Como se pode presumir, a execução de tal estratégia militar, especialmente quando combinada com a imposição de sanções, resulta na falência do sistema de sobrevivência do inimigo. Os danos persistentes à vida civil são particularmente eloquentes. Por exemplo, a destruição do complexo petroquímico Pancevo, nos arredores de Belgrado, durante a campanha do Kosovo, deixou as proximidades tão contaminada com cloreto de vinilo, amônia, mercúrio, nafta e dioxinas que se recomendou o aborto às mulheres grávidas, da mesma forma que todas as mulheres locais foram aconselhadas a evitar a gravidez durante 2 anos. As guerras da época da globalização, assim, visam forçar o inimigo à submissão, independentemente de consequências imediatas, os efeitos secundários e danos colaterais das ações militares. Nesse sentido, as guerras contemporâneas são mais uma reminiscência das estratégias de guerra dos nômades do que das guerras territoriais de conquista e anexação das nações sedentárias da modernidade, nas palavras de Bauman. Sua superioridade sobre a população sedentária se deve à velocidade de seu próprio movimento, sua capacidade de descer do nada sem aviso prévio e desaparecer novamente sem aviso, sua capacidade de viajar facilmente e não se incomodar com pertences com os que limitam a mobilidade e o potencial de manobra dos povos sedentários. Este novo momento é o da mobilidade global. Uma de suas principais características é a que as operações militares e o exercício do direito de matar já não constituem um único monopólio dos estados e do exercício regular já não é o único meio de executar essas funções. A afirmação de uma autoridade suprema em um determinado espaço político não se dá facilmente. Em vez disso, emerge um mosaico de direitos de governar incompletos e sobrepostos, disfarçados e emaranhados, nos quais sobejam diferentes instâncias jurídicas de fato geograficamente entrelaçadas e nos quais abundam fidelidades plurais, suzeranias assimétricas e enclaves. Nessa organização heterônima de direitos territoriais e reivindicações, faz pouco sentido insistir na distinção entre os campos políticos interno e externo, separados por limites claramente demarcados. Tomemos o exemplo da África, onde a economia política do Estado mudou drasticamente ao longo do último quarto do século XX. Muitos Estados africanos já não podem reivindicar monopólio sobre a violência e sobre os meios de coerção dentro de seu território. Nem mesmo podem reivindicar monopólio sobre seus limites territoriais. A própria coerção tornou-se produto de mercado. A mão de obra militar é comprada e vendida no mercado em que a identidade dos fornecedores e compradores não significa quase nada. Milícias urbanas, exércitos privados, exércitos de senhores regionais, segurança privada e exércitos de Estado proclamam todos o direito de exercer violência ou matar. Estados vizinhos ou movimentos rebeldes arrendam exércitos e estados pobres. Fornecedores de violência não governamental disponibilizam dois recursos coercitivos críticos: trabalho e minerais. Cada vez mais, a maioria dos exércitos é composta de soldados cidadãos, crianças, soldados, mercenários e corsários. Juntos aos exércitos, tem emergido o que Deleuze e Guattari poderíamos referir como máquinas de guerra. Essas máquinas são constituídas por segmentos de homens armados que se dividem ou se mesclam, dependendo da tarefa e das circunstâncias. Organizações polimorfas e difusas, as máquinas de guerra se caracterizam por sua capacidade de metamorfose. Sua relação com o espaço é móvel, algumas vezes desfrutam de relações complexas com formas estatais, da autonomia à incorporação. O Estado pode por si mesmo se transformar em uma máquina de guerra, pode ainda se apropriar de uma máquina de guerra ou ajudar a criar uma. As máquinas de guerra funcionam com o empréstimo dos exércitos regulares, enquanto incorporam novos elementos bem adaptados ao princípio de segmentação e desterritorialização. Tropas regulares, por sua vez, podem prontamente se apropriar de certas características de máquinas de guerra. Uma máquina de guerra combina uma pluralidade de funções, tem as características de uma organização política e de uma empresa mercantil, opera mediante capturas e depredações e pode até mesmo cunhar seu próprio dinheiro para bancar a extração e exportação de recursos naturais localizados no território que controlam. As máquinas de guerra forjam ligações diretas com redes transnacionais. Máquinas de guerra surgiram na África durante o último quarto do século XX em relação direta com a erosão da capacidade do Estado pós-colonial de construir os fundamentos econômicos da ordem e autoridade políticas. Essa capacidade envolve o aumento de receita, o comando e regulamentação do acesso aos recursos naturais dentro de um território bem definido. Em meados da década de 1970, com o desgaste das habilidades do Estado em manter essa capacidade, emerge uma linha claramente definida entre instabilidade monetária e fragmentação espacial. Na década de 1980, a experiência brutal da desvalorização monetária se torna cada vez mais frequente, com ciclos de hiperinflação ocorrendo em vários países, o que inclui até mesmo a substituição repentina de uma moeda. Durante as últimas décadas do século XX, a circulação monetária tem influenciado Estado e sociedade pelo menos de duas formas diferentes. Primeiro, temos visto uma escassez geral de liquidez e sua concentração gradual em determinados canais, cujo acesso está submetido às condições cada vez mais draconianas. Como resultado, o número de indivíduos dotados de meios materiais para controlar dependentes por meio de criação de dívidas diminuiu abruptamente. Historicamente, capturar e fixar dependentes por meios de dívida tem sido sempre um aspecto central tanto da produção de pessoas como da constituição do vínculo político. Tais obrigações foram cruciais para determinar o valor das pessoas e julgar seu valor e utilidade. Quando seu valor e utilidade não são demonstrados, podem ser destituídos como escravos, peões ou clientes. Segundo, o fluxo controlado e a demarcação dos movimentos de capital em regiões das quais se extraem recursos específicos tornaram possível a formação de enclaves econômicos e modificaram a antiga relação entre as pessoas e coisas. Concentração de atividades relacionadas com a extração de recursos valiosos em torno desses enclaves tem, por sua vez, convertido esses enclaves em espaços privilegiados de guerra e morte. A própria guerra é alimentada pelo crescimento das vendas dos produtos extraídos. Consequentemente, novas relações surgem entre o fazer guerra, as máquinas de guerra e a extração de recursos. Máquinas de guerra estão implicadas na constituição de economias locais ou regionais como altamente transnacionais. Na maioria dos lugares, o colapso das instituições políticas formais sob a pressão da violência tende a conduzir à formação de economias de milícia. Máquinas de guerra, nesse caso milícias ou movimentos rebeldes, tornam-se rapidamente mecanismos predadores altamente organizados que taxam os territórios e as populações que os ocupam e se baseiam numa variedade de redes transnacionais e diásporas que os provém com apoio material e financeiro. Em correlação com a nova geografia de extração de recursos, assistimos ao surgimento de uma forma governamental sem precedentes que consiste na gestão de multitudes. A extração e o saque dos recursos naturais pelas máquinas de guerra caminham de mãos dadas com tentativas brutais para imobilizar e fixar espacialmente categorias inteiras de pessoas ou, paradoxalmente, para soltá-las, forçando-as a se disseminar por grandes áreas que excedem as fronteiras de um Estado territorial. Enquanto categoria política, as populações são então decompostas entre rebeldes, crianças, soldados, vítimas ou refugiados, civis incapacitados por mutilação ou simplesmente massacrados ao modo dos sacrifícios antigos. Enquanto os sobreviventes, depois de um êxodo terrível, são confinados a campos e zonas de exceção. Essa forma de governabilidade difere do comandement colonial. As técnicas de policiamento e disciplina, além da escolha entre obediência e simulação que caracterizou o potentado colonial e pós-colonial, estão gradualmente sendo substituídas por uma alternativa mais trágica, dado ao seu extremismo. Tecnologias de destruição tornaram-se mais táteis, mais anatômicas e sensoriais, dentro de um contexto no qual a escolha se dá entre a vida e a morte, se o poder ainda depende de um controle estreito sobre os corpos ou de sua concentração em campos. As novas tecnologias de destruição estão menos preocupadas com inscrição de corpos em aparatos disciplinares do que em inscrevê-los no momento oportuno na ordem da economia máxima, agora representada pelo massacre. Por sua vez, a generalização da insegurança aprofundou a distinção social entre aqueles que têm armas e os que não têm. Lei de distribuição de armas. Cada vez mais, a guerra não ocorre entre exércitos e de dois estados soberanos. Ela é travada por grupos armados que agem por trás da máscara do Estado contra os grupos armados que não têm Estado, mas que controlam territórios bastante distintos. Ambos os lados têm como seus principais alvos as populações civis desarmadas ou organizadas como milícias. Em casos nos quais dissidentes armados não tomaram completamente o poder do Estado, produzem partições territoriais, alcançando o controle sobre regiões inteiras pelo modelo feudal, especialmente onde existem depósitos minerais. As maneiras de matar não variam muito. No caso particular dos massacres, corpos sem vida são rapidamente reduzidos à condição de simples esqueletos. Sua morfologia doravante os inscreve num registro de generalidade indiferenciada, simples relíquias de uma dor inexaurível, corporeidades vazias, sem sentido, formas estranhas mergulhadas em estupor cruel. No caso do genocídio de Ruanda, em que um grande número de esqueletos foi preservado em estado visível, senão exumados, o surpreendente é a tensão entre a petrificação dos ossos, sua frieza, coldness estranha, por um lado ou por outro lado, seu desejo persistente de ter sentido, de significar algo. Nesses pedaços insensíveis de ossos, não aparece haver nenhum vestígio de ataraxia, nada mais que a rejeição ilusória de uma morte que já ocorreu. Em outros casos, em que a amputação física substitui a morte imediata, cortar os membros abre caminho para a implantação das técnicas de incisão, ablação e incisão, que também tem os ossos como seu alvo. Os vestígios dessa cirurgia demiúrgica persistem por um longo tempo sob a forma de configurações humanas vivas, mas cuja integridade física foi substituída por pedaços, fragmentos, dobras, até mesmo imensas feridas difíceis de fechar. Sua função é manter diante dos olhos da vítima e das pessoas ao seu redor o espetáculo mórbido do secionamento, de movimento e metal. Voltemos ao exemplo da Palestina, onde duas lógicas aparentemente irreconciliáveis se confrontam: a lógica do martírio e a lógica da sobrevivência. Ao analisar essas duas lógicas, gostaria de refletir sobre questões duplas: morte e terror por um lado, e terror e liberdade por outro. No confronto entre essas duas lógicas, o terror e a morte não se encontram em lados distintos. Terror e morte estão no coração de cada um. Como Elias Canetti nos lembra, o sobrevivente é aquele que, tendo percorrido o caminho da morte, sabendo dos extermínios e permanecendo entre os que caíram, ainda está vivo. Ou mais precisamente, o sobrevivente é aquele que, após lutar contra muitos inimigos, conseguiu não só escapar com vida, como também matar seus agressores. Por isso, em grande medida, o grau mais baixo da sobrevivência é matar. Canetti assinala que, na lógica da sobrevivência, cada homem é inimigo de todos os outros. Mas, radicalmente, o horror experimentado sob a visão da morte se transforma em satisfação quando ela ocorre com o outro. E a morte do outro, sua presença física como um cadáver que faz o sobrevivente se sentir único. E cada inimigo morto faz aumentar o sentimento de segurança do sobrevivente. A lógica do martírio prossegue ao longo de linhas diferentes. Ela é caracterizada pela figura do homem-bomba, que já em si gera uma série de questões. Qual a diferença fundamental entre matar usando um helicóptero de mísseis, um tanque ou o próprio corpo? A distinção entre as armas utilizadas para aplicar a morte impede o estabelecimento de um sistema de intercâmbio geral entre o modo de matar e o modo de morrer. O homem-bomba não veste nenhum uniforme de soldado e não exibe nenhuma arma. O candidato a Marte persegue seus alvos. O inimigo é uma presa para quem uma armadilha é disposta. A esse respeito, é insignificante o local em que a emboscada é colocada. O ponto de ônibus, a cafeteria, a discoteca, o mercado, a guarita, a rua, em suma, os espaços da vida cotidiana. A captura do corpo se soma ao local da emboscada. O candidato a partir transforma seu corpo em máscara que esconde a arma que logo será detonada. Ao contrário do tanque ou míssil, que é claramente visível, a arma contida na forma do corpo é invisível. Assim, dissimulada, faz parte do corpo. Está tão intimamente ligada ao corpo que, no momento da detonação, aniquila seu portador e leva consigo outros corpos quando não os reduz a pedaços. O corpo não esconde apenas uma arma, ele é transformado em arma, não em sentido metafórico, mas no sentido verdadeiramente balístico. Neste caso, minha morte ainda anda de mãos dadas com a morte do outro. Homicídio e suicídio são realizados no mesmo ato. E, em larga medida, resistência e autodestruição são sinônimos. Lidar com a morte é, portanto, reduzir o outro e a si mesmo aos status de pedaços de carne inerte, dispersos e reunidos com dificuldade antes do enterro. Nesse caso, trata-se de uma guerra corpo a corpo. Matar requer a aproximação extrema com o do corpo inimigo. Para detonar a bomba, é preciso resolver a questão da distância, por meio do trabalho de proximidade e ocultação. Como interpretar essa forma de derramar sangue, no qual a morte não é simplesmente a minha própria, mas algo que vem acompanhado da morte do outro? Em que difere da morte infligida por um tanque ou míssil, num contexto em que o custo da minha sobrevivência é calculado em termos de minha capacidade e disponibilidade para matar alguém? Na lógica do martírio, a vontade de morrer se funde com a vontade de levar o inimigo consigo, ou seja, eliminar a possibilidade de vida para outros. Essa lógica aparentemente contraria a outra, que consiste em querer impor a morte aos demais. preservando a própria vida. Canet descreve esse momento de sobrevivência como um momento de poder. Nesse caso, o triunfo deriva precisamente da possibilidade de estar lá quando os outros, nesse caso o inimigo, não estão mais. Tal é a lógica do heroísmo como entendida classicamente, executar os demais mantendo a própria morte à distância. Na lógica do martírio emerge uma nova semiose do matar. Ela não se baseia necessariamente numa relação entre forma e matéria, como já indiquei. Neste caso, o corpo se torna uniforme do Marte. Mas o corpo, como tal, não é apenas um objeto de proteção contra o perigo e a morte. O corpo em si não tem poder nem valor. O poder e o valor do corpo resultam de um processo de abstração com base no desejo de eternidade. Nesse sentido, Marte, tendo estabelecido um momento de supremacia em que o sujeito triunfa sobre sua própria mortalidade, pode perceber-se como tanto trabalho sobre o signo do futuro. Em outras palavras, na morte o futuro é colapsado no presente. Em seu desejo de eternidade, o corpo sitiado passa por duas fases. Primeiro, ele é transformado em mera coisa, matéria maleável. Depois, a maneira como é conduzida a morte, suicídio, lhe proporciona seu significado final. A matéria que constitui o corpo é investida da propriedade que não podem ser deduzidas a partir de seu caráter de coisa, mas sim de um nomos transcendental fora dele. O corpo sitiado se converte em uma peça de metal, cuja função é, pelo sacrifício, trazer a vida eterna ao ser. O corpo se duplica e na morte literal e metaforicamente escapa do estado de sítio e ocupação. Como conclusão, explorarei a relação entre terror, liberdade e sacrifício. Martin Heidegger defende que o ser para a morte é a condição decisiva de toda a liberdade humana verdadeira. Em outras palavras, se é livre para viver a própria vida somente quando se é livre para morrer a própria morte. Enquanto Heidegger dá um status essencial ao ser para a morte e o considera uma manifestação de liberdade, Bataille sugere que o sacrifício na realidade não revela nada, não é simplesmente a manifestação absoluta da negatividade, também é uma comédia. Para Bataille, a morte revela o lado animal do ser humano, ao qual ele ainda se refere como ser natural do sujeito. Para sua autorrevelação final é preciso morrer, mas ele terá que fazê-lo enquanto vivo, olhando a si mesmo ao deixar de existir, acrescenta. Em outras palavras, o ser humano tem de estar plenamente vivo no momento de morrer, estar ciente de sua morte para viver com o sentimento de estar morrendo. A própria morte deve tornar-se a consciência de si mesmo no momento em que oblitera o ser consciente. Em certo sentido, isso é o que acontece, o que pelo menos está a ponto de acontecer, ou o que ocorre de forma ilusória, fugaz, por meio de um subterfúgio no sacrifício. Nessa situação, o ser se identifica com o animal à beira da morte. Assim, ele morre vendo-se morrer e ainda, em algum sentido, por meio de sua própria vontade, em harmonia com a arma de sacrifício. Mas esse é o jogo, e para Bataille, o jogo é mais ou menos o meio pelo qual o sujeito humano voluntariamente engana a si próprio. De que forma as noções de jogo e trapaça se relacionam ao homem bom? Não há dúvidas de que, nesse caso, o sacrifício consiste na espetacular submissão de si à morte, de tornar-se vítima do seu próprio empenho. O auto-sacrificado prossegue a fim de tomar posse de sua própria morte e de encará-la firmemente. Esse poder pode derivar da convicção de que a destruição do próprio corpo não afeta a continuidade do ser. A ideia consiste na existência do ser fora de nós. O auto-sacrifício equivale à remoção de uma proibição dupla, da autoimolação, suicídio e do assassinato. Todavia, diferentemente dos sacrifícios primitivos, não há nenhum animal para servir como um substituto da vítima. A morte atinge aqui o caráter de transgressão. Ao contrário da crucificação, não tem nenhuma dimensão expiatória. Não se relaciona com os paradigmas hegelianos de prestígio ou reconhecimento. Com efeito, uma pessoa morta não pode reconhecer o assassino, que também está morto. Isso implica que a morte se manifesta aqui como pura aniquilação, insignificância, excesso e escândalo. Se observarmos a partir da perspectiva da escravidão ou da ocupação colonial, morte e liberdade estão irrevogavelmente entrelaçadas. Como já vimos, o terror é uma característica que define tanto os estados escravagistas quanto os regimes coloniais tardo-modernos. Ambos os regimes são também instâncias e experiências específicas de ausência de liberdade. Viver sob a ocupação tardo-moderna é experimentar uma condição permanente de estar na dor. Estruturas fortificadas, postos militares e bloqueios de estradas em todo lugar. Construções que trazem à tona memórias dolorosas de humilhação, interrogatórios e espancamentos. Toques de recolher que aprisionam centenas de milhares de pessoas em suas casas apertadas todas as noites, desde o anoitecer ao amanhecer, soldados patrulhando as ruas escuras, assustados pelas próprias sombras, crianças cegadas por balas de borracha, pais humilhados e espancados na frente de suas famílias, soldados urinando nas cercas, atirando nos tanques de água dos telhados só por diversão, repetindo slogans ofensivos, batendo nas portas frágeis de lata para assustar as crianças, confiscando papéis ou despejando lixo no meio de um bairro residencial. Guardas de fronteira chutando uma banca de legumes ou fechando fronteiras sem motivo algum. Ossos quebrados, tiroteios e fatalidades. Um certo tipo de loucura. Em tais circunstâncias, o rigor da vida e a dureza das necessidades, julgamento por morte, são marcados pelo excesso. O que liga o terror à morte, à liberdade e uma noção estática da temporalidade e da política. O futuro aqui pode ser autenticamente antecipado, mas não no presente. O presente em si é apenas um momento de visão. Visão da liberdade que ainda não chegou. A morte no presente é mediadora da redenção. Longe de ser um encontro com um limite, fronteira ou barreira, ela é experimentada como uma libertação do terror e da sujeição. Como observa Gil Roy, essa preferência pela morte diante da servidão continua é um comentário sobre a natureza da liberdade em si ou sua falta. Se essa falta é a própria natureza do que significa para a existência do escravo ou colonizado, essa mesma falta é também precisamente o modo pelo qual ele ou ela reconhece sua própria mortalidade, referindo-se à prática de suicídio em massa ou individual por escravos encurralados pelos caçadores de escravos. Gil Roy sugere que a morte, nesse caso, pode ser representada com agenciamento, já que a morte é precisamente aquilo porque e sobre o que tem poder. Mas também é esse espaço em que a liberdade e a negação operam. Quantos sonhos mutilados aqui. Tempo passa, mesmo assim eu não vi outro roteiro. O amanhã vai surgir, pontual como o sol no horizonte. Nas ruas do céu adquire como a brisa e o vento. O vento. O vento. O vento, ele é impetuoso. O vento. O vento. O vento, ele é impetuoso. Maldito. puta esquina, rotina fudida, uma pá de parceiro se for o Alê. Uma pá de finado debaixo da cova, sei que o crime é poder, vereda sem glória. Quantos Al-Qaeda daqui da quebrada com a lata amassada já viram o lendário, ficou no passado, nefasto, psico macabro. O diabo aplaudindo seu enterro de perto. Só caravana fúnebre, enterro de traficante, não tem vantagem. Debaixo de sete palmos é inútil, revolve. Amor de Glock, diamante, nascendo os coadjuvante. Que vai nos bang, causa dor e morre antes dos 20. Muitas das vezes tolice, motive o torpe, o asbite. Chama Natauro seu desafeto, jogue e faz seu nome. Gladiador Moscou, os menorzinhos cobrou. Já vi castelo de carta cair com suco e soco. Aqui quem fala é o elemento das ruas, dos becos estreitos. Nasci aqui, essa é minha vida, meu corre, meu mundo. Não é Iraque nem Síria, é as ruas da sul. O alvo abate é sem remorso nenhum. Cadê minha boa? Acende um bold absolute. Deu vale, é da hora. Troca as ideias, inxalá, deixa as cocotas chegar. Mas tá bom pra mim ser sincero. Minha honra é meu mérito. Só Jesus que eu venero. Pra não perder o foco, não vou embora agora. Quero também, faz-me rir. Porta Versace, Armani, Tommy, Royce, grife chique. Espera aí, poder e fama não é tudo. Vagabundo, me orgulho de ter minha mãe, meus filhos, saúde e fé. Pra mim já tá limpo. De longe na pista os Judas, redevo dos Caim. Não posso panguar, a cada segundo é importante. Eles querem o meu fim, só um instante. Tá tão violento o cotidiano aqui nas ruas de Gomor, que às vezes me perco, me sinto confuso, forçado a revidar. Sei lá, se os porcos nazistas me fez um androide preparado pra guerra. Do mundo moderno, futuro é incerto, com a pá daqui da quebra. Kenin aos 17, subiu nos 5-7. Finados errado no portão de casa, caiu aos 14. Tipo um enxame, um comboio que vá. Esses aí, infelizmente, hoje já. Quanto se for pro joia brilhante, na grana almejando os malote, defendendo a quebrada com o peito e o crânio das Holly Pointer. Mas vai além do que ostente, nem todas vitórias no ringue. Cada dia sobrevivido aqui no bosque é um brinde. Mesmo assim, meu bom, não tenho motivos pra rir. No fim tem flores, dores, um vento impetuoso, rude. Da perca só um vazio, o amanhã sucumbiu. Viva o hoje como se fosse o amanhã, né filhão? Porque o futuro de quem tá nas ruas é um paradoxo muito louco. Muitos se salvam, milhares se atolam, às vezes implorando socorro. Espera um pouco, só Deus que pode julgar, né não tio? Mas aqui no submundo é curto pavio. É rude o gueto pra muitos daqui. Quantos sonhos mutilados aqui. Tempo passa, mesmo assim eu não vi outro roteiro. O amanhã vai surgir, pontual como o sol no horizonte. Nas ruas do céu adquire, como a brisa e o vento. O vento. O vento, o vento, ele é impetuoso. O vento, o vento, ele é impetuoso. Hoje a vida vale pouco, com a tecnologia vários morrem por nada, mas será lembrado um dia. Nós não somos diferentes, não vivemos por amor, mas estamos prontos pra morrer em nome do Senhor. Nem o meu Deus não escapou da traição. Quem somos nós pra fugir da lei da Inquisição? Deixaram a kit rajada como nosso incêndio, crucificado na praça pra ser queimado vivo. Sempre fomos perseguidos por esse tribunal, mas a história nunca muda da era medieval. Já que o país é recordista no ranking do genocídio, ninguém tem culpa de aprender a cometer homicídio. Pra furar, estraçalhar segurança, carro forte, mais uma ação sucedida, roubo seguido de morte. E muita coisa mudou do tempo da abolição. Hoje os moleques se defendem com um fura na mão. Pode ter certeza que nem tudo está perdido. O sistema te cria, te faz virar bandido. Todo mundo te ama, mas o mal sempre rodeia. Fica ligeiro que tem Judas em plena Santa Ceia. Só que dessa vez ele não te trai com beijo, é com tiro na cara. Isso tudo eu prevejo. Não adianta estar armado, cercado de soldado. Quem quer te derrubar pode estar bem do seu lado. Sobreviver em tempos difíceis é estar em plena guerra. É tudo controlado em todo o planeta Terra. O sistema genocida pelo monitoramento te aprisiona na ilusão, mas não acaba o sofrimento. Sobreviver em tempos difíceis é estar em plena guerra. É tudo controlado em todo o planeta Terra. O sistema genocida pelo monitoramento te aprisiona na ilusão, mas não acaba o sofrimento. Vejo os moleque crescendo nesse mundo moderno, portando colete, armamento antiaéreo. Vejo a mãe em oração, pedindo proteção pro filho na vida louca, não morrer no mundão. Vejo os vermes matando, roubando, traficando, forjando, extorquindo, na mata torturando. Vejo os gravata de terno dentro do congresso, conduzindo a classe pobre a viver no regresso, no país sem progresso, sem ordem e união. Não vejo punição contra corrupção. Vejo os presídios lotados de preto favelado, mapa encarqueirado sem advogado. Efeito retrógrado dos nossos ancestrais dentro dos calabouços, senzalas, tribunais. Hoje em dia, mesma fita, escravo da burguesia. Os capitão do mato vestido de polícia. Continua a anarquia e a tendência é piorar. Os tempos já tão difíceis de muitos anos pra cá. Não vejo solução, mas não paro de sonhar. Continua acreditando que um dia vai mudar. Sobreviver em tempos difíceis é estar em plena guerra. É tudo controlado em todo o planeta Terra. O sistema genocida pelo monitoramento te aprisiona na ilusão, mas não acaba o sofrimento. Sobreviver em tempos difíceis é estar em plena guerra. É tudo controlado em todo o planeta Terra. O sistema genocida pelo monitoramento te aprisiona na ilusão, mas não acaba o sofrimento. O rap é o som que nunca vai parar. Enquanto tiver sangue, treta pra narrar. Menor de 12 anos no Brasil já sem futuro. País da Copa da maior vergonha desse mundo. Aqui o viaduto cai matando gente inocente, moleque. Eu registrei, representei, rimei da Noroeste. Toque de recolher, fogo no busão. Tombar as viaturas, jogo o besouro no chão. Volta de arrastão na manifestação, queima pneu na avenida. Não cai na ilusão, porque a luz que brilha no final da rua escura é o cano cromado engatilhado na sua nuca. Intimando a chave do carro, cartão, a senha do banco, acabando com a sua graça bem na hora que tava ostentando. A causa ainda é pelo avanço da favela, pra quem sobrevive e convive dentro dela. Sobreviver em tempos difíceis é estar em plena guerra. É tudo controlado em todo o planeta Terra. O sistema genocida pelo monitoramento te aprisiona na ilusão, mas não acaba o sofrimento. Sobreviver em tempos difíceis é estar em plena guerra. É tudo controlado em todo o planeta Terra. O sistema genocida pelo monitoramento te aprisiona na ilusão, mas não acaba o sofrimento. As ações brutais da polícia não são uma exceção ou um erro de policiais supostamente despreparados, mas sim o exercício da política de morte do Estado. Não é possível haver polícia sem que as populações racializadas, proletarizadas e marginalizadas sofram violência. Assim como não é possível existir um Estado que não tenha sangue na redação dos seus documentos. A polícia existe única e exclusivamente para proteger a propriedade privada. Não proteger a propriedade privada, com muitas aspas, das pessoas que necessitam trabalhar para sobreviver, pois elas nada possuem. Celular, moradia, qualquer objeto, são bens pessoais. A propriedade só é privada à medida que alguns poucos usufruem dela, explorando bilhões que vendem sua força de trabalho desesperadamente. Para se sustentar, essa dinâmica necessita manter uma massa de pessoas sob a ameaça do desemprego, da fome e da miséria, empurrando jovens pretos e pobres ao tráfico, usados como peões baratos pelos líderes do tráfico e eliminados pela polícia, como se não passassem de objetos descartáveis. Dia 28 de outubro, o Rio de Janeiro foi cenário da maior chacina desde o suposto fim da ditadura e início da redemocratização em 1985. Uma mega operação do BOPE usou da chamada Guerra às Drogas como justificativa para o massacre no Complexo do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Oficialmente, registravam-se um pouco mais de 60 mortes e 81 presos. Contudo, após a mega operação, moradoras e moradores saíram em busca de familiares desaparecidos e encontraram seus corpos abandonados na mata. Alguns decapitados, outros esfaqueados, tornando manifesto o requinte de crueldade e tortura realizado pelo BOP. Segundo alguns moradores, os jovens assassinados haviam se rendido para serem presos. Mesmo rendidos, a decisão foi de exterminá-los. Até o momento, sabe-se que 121 foram assassinados, número bem acima do último grande massacre do Rio de Janeiro, realizado em 6 de maio de 2021, no Jacarezinho, que deixou pelo menos 29 pessoas mortas. Em 31 de março de 2005, outra chacina com proporção semelhante era realizada entre os municípios de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense, resultando em 29 pessoas mortas e 2 feridas. Chacinas não são excepcionais no território dominado pelo estado do Rio de Janeiro, mas cíclicas. Da chacina de Acari, em 26 de julho de 1990, até a desta terça-feira, são contabilizadas mais de 100 chacinas. Importa lembrar, mais de 100 chacinas após um suposto processo de fim do regime militar e início de redemocratização. De acordo com o relatório Chacinas Policiais, que é produzido pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, no período de 2007 a 2021, foram realizadas 17.929 operações policiais em favelas na região metropolitana do Rio de Janeiro, das quais 593 terminaram em chacinas, totalizando 2.374 mortos. Todos esses massacres foram realizados por policiais, com a única diferença de que, na década de 90, muitos ainda eram vinculados a grupos de extermínio. E a partir dos anos 2000, a coisa passa a se dar de maneira mais explícita, com operações policiais ou de garantia da lei e da ordem. De 2010 em diante, é mais do que frequente a conversão de operações policiais em chacinas, se tornando quase que sinônimo de operações policiais. A ditadura, que é a ditadura do capital, não se encerrou. Ela segue torturando, estuprando e assassinando populações racializadas e proletarizadas que são consideradas como excedente na lógica do capital. População excedente que deve ser eliminada, assim como ocorre na Palestina. Guerra às drogas, combater o tráfico, pacificação, guerra ao terror, não passam de eufemismos para extermínio. Não são excepcionais as ações brutais da polícia. Também não são fruto de um despreparo. Pelo contrário, a polícia é preparada para agir e eliminar conforme os interesses do capital. Quando o nosso sangue não é mais lucrativo, ele é derramado. Mas o pessimismo nunca conduziu luta alguma. As moradoras e moradores das áreas afetadas, ao tomarem a iniciativa de irem atrás dos corpos de seus familiares assassinados e realizarem protestos, devem nos servir de horizonte. Somente a auto-organização popular e a autodefesa comunitária serão capazes de pôr fim à ditadura do capital. Salve Punks! Mais um aí, publicações marginais. Dessa vez aí, né? Mais uma vez, quer dizer, né? Na verdade, né? Eu comecei aí com Necropolítica do Aquiles Mebeng, mais uma parte aí do livro dele. E acho que vai ficar por aí mesmo, não vou botar mais nada no programa, que acho que essas partes aí que eu achei mais interessante, mas são. Tem outros materiais aí que eu quero lançar aí no programa também, outros temas, né, outros assuntos, e essa descrição dele aí sobre a guerra, né, e várias coisas sobre a morte, a necropolítica, sobre a biopolítica, né, que ele pega a ideia do Foucault, né, de biopolítica e cria essa a necropolítica, né, de uma perspectiva mais aprofundada da realidade que ele, né, é mais próximo, né, que acho que ele é lá da África do Sul, né, de Joanesburgo, e quem tiver afim de sacar o material todo é só procurar um livro aí e ler, né, e eu devo postar ele mais pra frente aí no blog aí. Tô com várias coisas para postar no blog e aí eu tô dando prioridade mais aos material punk, que tem muita coisa aqui, muita coisa mesmo que eu gostaria de postar no blog e ler aqui no programa, né? E aí, nesse programa de hoje, vou ler outro zine aí do Mike aí, Punk Caos também, número 2, não sei porquê, né? Acho que eu já comentei no outro programa, né? E tem esses, os dois zines que eu tenho dele aqui, né? Talvez se eu tiver mais algum, uma hora vai aparecer aí. Né, porque eu tô falando como eu falei aí antes, tem muito material aqui, ó. Só em cima do meu scanner aqui tem uma pilha aqui de zine aqui, fora o que tá nas pastas e fora o que eu já tenho escaneado, né? E aí esse zine, né, como eu tava falando aí, ele é o número 2 também. O anterior é o número 2 e esse é o número 2. E aí eu não sei se isso é intencional, se foi um erro, ou coisa, eu inclusive até vi também um comentário sobre isso, um blog que tem esse zine postado aí, um outro blog, não lembro o nome agora, alguma coisa da Amazônia, e aí tem esse zine lá também, o outro não tem, mas pelo menos eu não vi, né, o outro que eu li no programa anterior, mas esse desse programa tem lá, e aí fala o cara lá a mesma coisa, sobre que, ah, esse também é o número 2 e não sei porquê e tal, e aí eu fico a dúvida, uma hora que eu troco a ideia com ele, até comentou aí no programa anterior aí uma coisa lá na postagem, vou perguntar pra ele se ele lembra porque foi os dois com o número 2. Claro que isso não é relevante, né, cara, e tal, mas assim, só uma curiosidade mesmo, né, porque são muitas ideias loucas que o punk tem, né, de fazer coisas, inclusive os formatos, né, das colagens, dos textos e tal, nesse aí mesmo tem umas coisas, esse daí é mais texto do que desenhos, colagens, né, e fotos, ele tem fotos, tem colagem, tem desenho, mas tem bem menos do que o anterior, tem mais textos, né, mas tem uns textos interessantes também. E esse então é um pouco mais breve que o outro, né, e eu tô sem muitas reflexões para esse programa aí, sem nada, né, tipo, fazer muitos programas assim, em sequência, né, às vezes acaba caindo numa certa rotina, fora as correrias do dia a dia, né? E aí muitas leituras aqui também, várias coisas, e aí acabei não pensando em nada aqui pra falar aqui. Mas os materiais aí por si só, né, cara, já é bastante, dá pra ter bastante reflexões, né? Só não tenho nenhuma reflexão pessoal, né, de minhas perspectivas no momento pra colocar aqui. Talvez surja aí durante a leitura dos hinos, alguma questão aí e tal. Se não, fica no material mesmo, que cada um aí faça suas próprias reflexões, né, e tal. Então eu vou, esse zine aí tem 8 páginas, é tamanho A5 também, que é metade da folha 4, né, e aí eu vou colocar mais uns sons aí, né, e vou partir pra leitura do zine após o som aí, e aí então daqui a pouco eu volto. Ah tá, eu já ia me esquecendo aí. Antes aí rolou o áudio aí do vídeo, né? Chacinas policiais por Inaê, Diana, Achoukassundari, Xiravia, eu acho que é isso. Vozes Anarquistas, episódio 16. É um vídeo que saiu essa semana, eu acho, né? Na antimídia.org. Eles fazem muitos vídeos muito massa. Quem não conhecer, dá uma sacada aí. Tá na divulgação do programa aí o link desse vídeo, né? Que aí tem as imagens lá, mas eu curti o áudio, né? E eles fazem muito esses vídeos com esses áudios, né? Colocando imagens de fundo para representar. Eu acho muito da hora. E muitos vídeos bons, gente. Tem muito vídeo bom. Quem se interessar, entrar lá nesse site aí. É antimídia.org, aí que vai ter lá vários outros vídeos lá sobre vários assuntos, né? Vários vídeos sobre contra a polícia, né? Que é o tema aí no caso desse aí, né? E do momento, né? Também, né? E aí eu coloquei aí pra também acrescentar aí sobre a questão das chacinas aí que rolou esses tempos, né? Que tá sempre rolando, né? Na verdade, mas essa deve ser bem brutal, né? E também a ver aí com o tema aí do livro aí, Necropolítica, aí que eu li aí no início, né? Aí esse daí acrescentou aí mais alguma coisa aí, né? Então é isso. Desde um primeiro momento, o poder executivo é o que ha intentado por todos os meios... Espera um momentico. Creo que já o que está dizendo se excede de la misión que tiene al concederle la última palabra. En relación con el juicio que se ha celebrado, ¿tiene algo más que decir? ¿Sí o no? Sí. Pero no siga por ese camino. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wajah anna min bain edifin. Llegamos de faropa, llenando vuestro bolsillo, seré un mes de negocio, bajando. vomita basura. Tu voz me repugna, tu voz me repugna. Quiero rajarte la garganta, quiero escupir en tus entrañas. ¿Qué te dedicas? A la construcción. Nadie lo diría con unas manos tan cuidadas. Es que soy delegado sindical. Punk Caos, número 2, ano 2007. Então, esse é o Punk Caos, 8 páginas. É o número 2, né? Como o anterior, que eu li no programa passado, né? Que já falei aí, esse também é o número 2 também, não sei porquê, se foi um erro, se foi um engano, se foi intencional ou não, mas também isso não faz diferença, o número, né? Mas isso é uma edição diferente, então. A capa é o tamanho assim também, esse, como o anterior. E na verdade eu não sei se vem esse primeiro, eu acho que o outro anterior é esse aqui, né? Mas então, vamos lá, a capa é escrito punk, né? Dentro ali de um balãozinho ali de pontas ali, né? Cheio de pontas, como se fosse uma estrela de muitas pontas, né? Muitas mesmo, né? Um balãozinho desse cheio de pontas. Aí o Y ali no meio e o caos também dentro do balãozinho cheio de pontas. E aí no meio o punk pogando ali, um punk bem simples assim, só de contornos, sem muito preenchimento, ele não tem cores, nem, só o sapato dele que é o tênis, a bota, que é preto, mas o resto tudo branco, né? E aí ele tem um cabelo espetado ali de cones, uns pontinhos na cabeça ali, como se fosse cabelo por crescer, escrito um HC tatuado ali na... perto da testa ali, um bracelete ali de spike nos dois braços, nos dois punhos, né? Aí tá naquela posição de pogando, né? Com o braço direito levantado para cima, o braço direito para baixo ali, né? A perna direita também ali levantada e a perna esquerda esticada ali, né? E aí na manga da camisa ali esquerda tem escrito antissocial, no meio da camisa punk, cultura de rua, aí o cinto de rebite ali na cintura. Aí na perna direita ali um HC no pet, um rasgado no joelho, mas um outro pet pequeno ali que não dá pra ler. Na perna esquerda tem KMS, caos, um pet ali escrito caos, outro faça você mesmo, e mais outro rasgado no joelho também, mas um outro pet ali escrito punk e outro pet ali redondinho HC. E aí embaixo escrito zine de punk pra punk. E ali a página, a capa toda de fundo preto, tem um símbolozinho hardcore ali embaixo e um símbolo squatter lá em cima perto do caos. E aí na lateral tem dois escritos. Um é: cada indivíduo Cada figura humana com a sua existência não é mais do que um breve sonho que refaz a eterna vontade de viver. Schopenhauer. E aí do outro lado, a cada momento que passo a conhecer o homem, tenho mais nojo e repúdio. E aí vamos para a segunda página. Segunda página do ser humano só espera decepção e nada mais. E aí é umas colagens ali de um editorial e alguns informes ali. Fundo preto com umas colagens de recortes de alguma jornal ou revista ali de fundo também. E mais embaixo um outro recorte ali de imagens ali aleatórias ali. Não dá pra identificar muito não, porque é pequeno, mas são várias imagens ali. Bem aleatórias mesmo. E aí vamos. Aí lá, tá, em cima, antes do editorial, tem um desenho de um punk ali vomitando com uma caneca na mão e o cabelo espetado, já carbitado. Mas é um desenho bem pequeno, não dá pra entrar muito em detalhes. E aí, editorial. Devido a uma necessidade infernal de expressar meus sentimentos de um íntimo punk, vomito o Punk Caos 2. Uma conspiração punk com a proposta do faça você mesmo, sem medo de sentir, expressar, dizer o que vem do meu eu agonizante. Informes da cena punk. Foi realizado em Recife um gig para o lançamento da coletânea Punk da Cidade. Devido a alguns contratempos, não foi possível sair o material. O gig rolou com as bandas Nefasto Social, Antissocial, Casca, Podre Existência, Derriba Tus Muros e contou com a presença de punks de João Pessoa, Natal e Fortaleza. Colaram na cidade dois anarcopunks do Rio Grande do Sul da ocupação Ocupa Que Se Cria. Depois de um rolê pela América Latina e uma passada por alguns estados do Brasil, conhecendo as conspirações punk, estão finalizando seu rolê. O pouco tempo que ficaram na cidade ainda deu para articular ações diretas com colagens de cartazes e pichações pelo centro da cidade. Será realizado em João Pessoa um gig contra o fascismo, uma intervenção com o objetivo de informar sobre os carecas do Brasil e seus ideais nazifascistas e integralistas. É proposto no GIG uma discussão sobre skinhead, exposição e divulgação de material antifascista e contará com as bandas Indigentes, Resistência HC, Tumor Maligno, Rastro de Ódio, João Pessoa, Casca, Podre Existência e Derriba Tus Muros, Pernambuco e Indigestos do Ceará. No próximo material comento mais sobre essa atividade. Nós, punks de João Pessoa, estamos realizando colagens em vários pontos da cidade, pretendemos expandir cada vez mais essa iniciativa. No Maranhão, uma notícia triste, o falecimento do compa Jamie, sem comentários. Observação, queria justificar alguns fatos relacionados ao material anterior, onde cito o nome de um indivíduo que passou aqui na cidade e depois foi para outras localidades. Tomou atitude contrária ao que foi expressada quando estava em JP. Para evitar qualquer tipo de contratempo, tomei a iniciativa de não colocar nomes nesse material e evitar qualquer tipo de decepção. Próxima página, terceira página. Punk. Essa página é toda de fundo preto e na parte de cima, na metade para cima, ali tem umas colagens de fundo. Mas só dá para identificar ali um punk ali de costas, cabelo espetado, já com rebitado. Vamos ao escrito. Punk. Somos sim loucos por não aceitar os valores de uma sociedade massificada com costumes e valores que coisifica o ser humano, alienando e conformando. Estamos em revolução constante, quebrando e desmistificando verdades absolutas que foram estabelecidas ao longo do tempo para reprimir o senso crítico sobre determinados valores sociais e hierárquicos. A sociedade em círculos e nós procuramos andar sobre nossas próprias pernas, tendo convicção dos nossos próprios atos, procurando novas formas de organização e de transformação, seja ela pessoal ou social. Somos confundidos com roqueiros, drogados, entre outros adjetivos pejorativos que desqualificam o movimento que é contrário a esse sistema repressor e desumano. Estamos vivos e a cada dia subvertemos no visual, comportamento, sonoridade, entre outras formas, que nos faz diferenciar dessa sociedade pobre. A todo momento, o sistema copia nossas produções e torna em produtos de consumo para uma moda dita jovem e com isso divulga todo o movimento com uma moda juvenil, ou seja, O punk é como uma mera fase de adolescente. Quebramos esse mito, subvertendo nosso cotidiano, fazendo valer o punk na cidade, no subúrbio e em qualquer ambiente onde possamos expor nossas ideias e vivência marginal. Estamos vivos, ativos e radioativos de contracultura, rompendo com os padrões e fazendo da guerrilha punk uma ameaça real. Ícones punks vão se fuder. São lamentáveis alguns fatos que ocorrem no meio da cena punk relacionada a alguns indivíduos e bandas, fatos esses que merecem ser questionados e refletidos. Indivíduos expressando uma pseudo-vivência, reproduzindo valores contrários à proposta punk, agindo de forma inconsequente. Muitos desses indivíduos, por terem certo tempo de cena, parece que podem reproduzir valores que tanto repudiamos, como sexismo, autoritarismo e entre tantos ismos. E no mais, cria-se um tipo de imunidade a esses seres, onde não são questionados pelos seus atos incoerentes e muitas vezes se utilizam das suas ações passadas para acomodar-se e assim alimentar um ego de ícone punk, onde se limitam a escrever textos expressando uma vivência punk que eles próprios não vivenciam. E ao mesmo pode colocar sobre bandas que se tornam verdadeiras lendas sonoras do meio punk, perdendo sua proposta e objetivo e assim formam fãs e tietes de carteirinha. Pode ser que no passado tenham contribuído com a cena, mas hoje o que fazem de construtivo para o meio punk? E se você for novo na cena e for abrir um questionamento sobre essas atitudes, ou você é chamado de falador, ou é boicotado por estar falando de um indivíduo ou banda das antigas, a resistência vanguardista. Será que devemos nos fazer de cegos, surdos e mudos diante dessa realidade? Cabe a cada indivíduo fazer sua própria reflexão sobre o contexto de ruptura punk. Não importa seu tempo de cena, e sim sua coerência e ruptura, fazendo você mesmo sua realidade de vivência punk. Próxima página, quarta página. Carecas da Paraíba. E tem umas, essa página tem um ali no fundo, ali logo na parte de cima, de uma tela, né? Como se fosse uma tela, assim, toda furadinha, né? Ali de fundo. Depois tem ali um cartazinho ali, Carecas do Ceará, desde 1989, Brasil. Aí tá ali um carequinho aí de suspensório, camiseta branca, calça preta, coturno, um bastão ali, né? Um bastão de beisebol, né? Na mão ali, né? Não tem mais muito detalhes, fortão, né? E tal. Aí tem ali um bem pequeno ali, uma faixinha ali. Imprensa maldita, não somos racistas. Carecas do Brasil. Aí tem uma bandeirinha do Brasil ali, um monte de careca de fundo, mas tá bem escuro, nem dá pra ver as fuças deles. Mas dá pra ver um pouco ali do visual deles ali. Aí depois tem ali um Diga Não. Aí tem uns símbolos ali, né? A suástica cortada, um símbolo que ela fosse o martelo, comunismo, um anabola e GLBT cortado ali. Isso deve ser todos os cartazes dos carecas ali, né? Que eles devem colar por aí. Colavam por aí, né? Faz tempo que eu não vejo nada de colagem deles em lugar nenhum, né? Aí depois tem mais outro ali, dezembro 8, Nordeste. Voluntários, protesto 8, dignidade skinhead. Aí, dica de leitura, Os Carecas do Subúrbio, de Márcia, Régio da Costa, Márcia Régio ou alguma coisa da Costa. Carecas do Subúrbio, esse livro é bom mesmo, esse livro eu recomendo também, a leitura dele é bem informativa, assim, sobre como surgiu Os Carecas, sobre outras coisas, sobre a história do punk, né, porque nesse pessoal sempre quando vai fazer esses livros sobre esses temas, skinhead, carecas, sempre acaba contando um pouco da história do punk, né? Uma história meio formal às vezes, né? Mas às vezes tem relatos interessantes e tal, blá, blá, blá. Esse livro é bom, eu já li ele há muitos anos, eu curti bastante, eu achei bem interessante, informativo, né? E aí tá ali, livro Carecas do Subúrbio, Caminho de um Nomadismo Moderno, o nome desse livro é autora Márcia Regina da Costa, tá escrito do lado, editora Musa. O título do livro pode assustar, mas este livro é bem interessante e reflete sobre a cena punk dos anos 80 e suas divergências e dificuldades. Fala da origem do movimento Oi e punk no Rio e São Paulo, nas suas produções e nas bandas treta. descreve as realidades punk e careca e como chegam tão conturbadas e sem muitas informações no país. E aí, agora vamos ao texto aqui. Aí não tem mais nenhuma colagem não. Ali tinha mais uma telinha daquela ali de fundo, né? E um outro colagem ali, aleatória ali. E aí, Carecas da Paraíba. Foi realizado no centro de João Pessoa, colagens de conteúdo homofóbico assinado pelos carecas do Brasil, chamando a atenção das pessoas que passavam pelo local e o pessoal do movimento LGBT, que ficaram assustados com a propaganda que incentivando a homofobia. Realizamos uma reunião com o pessoal do movimento LGBT para tratarmos sobre o assunto e tomar uma iniciativa. Depois da divulgação desses cartazes, realizamos um contraponto colando cartazes por cima das colagens feitas pelos carecas de expressão nossa república. A essa iniciativa foi conceituosa e estamos para realizar no mês de fevereiro um gigante fascista. O formato do cartaz feito por nós punks retrata que nós combatemos qualquer tipo de atitude racista, homofóbica, sexista e estamos a combater qualquer ação nazifascista ou integralista na cidade, e o cartaz foi colado em vários pontos da cidade. Já houve nas antigas uma cena oi na cidade onde produziram uma banda chamada Antiboy e andavam pelas ruas a perseguir punks. A cena morgou, mas as ideias ficaram. Muitos desses carecas do Brasil hoje tocam em bandas por fãs ou são lutadores de artes marciais. Nós punks de JP estamos firmes para combater qualquer movimentação de carecas do Brasil e não vamos deixar que essas ideias se espalhem e se tornem uma rotina. Punks na luta contra os carecas do Brasil e suas ideias vazias. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai

Quinta página. Amanhã, será que haverá? Então, essa página de fundo branco tem uma fotinha ali de um punk sentado ali, bem pequeno, de um fundo preto atrás dele, escrito alguma coisa ali, acho que em inglês. Ele tá todo de preto e moicano. Não dá pra detalhar muito porque é pequeno. Ali do lado dele ali, logo isso é bem, bem próximo do título, amanhã será que haverá, né? E aí vem essa fotinha do ponto sentado, depois vem um outro desenho, que ali é um garrafão ali, muito grande, quase maior que a pessoa ali, e a pessoa sentada ali, com a cabeça baixa e um copo na frente dela ali com um líquido dentro. Não sei muitos detalhes também, é uma imagem muito pequena também, mas também não tem muitos detalhes. Tá até com uma qualidade boa, mas não tem muito detalhes. Aí depois vem o texto, embaixo tem mais uma colagem aleatória, tipo umas manchas de tinta, né? Talvez possa até ser colorida no original, né? Ali é tipo várias manchas de tinta, ali pegando o final da página. E aí tem uma imagem ali de mas com uma boca, ele parece uma caveira ali com os olhos pretos, né? Aquele parte do nariz preto ali também, sem o nariz, né? Aí uma boca aberta ali, mas não sei, pode ser só um rosto também, mas não tem detalhes, é só dá pra ver os olhos pretos, grandões. E aí de lá tem um punk de moicano ali, cabelo espetado, na verdade, todo espetado na cabeça toda, gritando ali, né? Saindo uns cuspes da boca dele, um vômito, sei lá. E ele tá com a mão ali segurando alguma coisa ali, pode ser um copo, pode ser um microfone. E tem muitos rabiscos em volta dele ali. E aí tem mais um escrito aí embaixo, uma poesia ali, mas com escrito limite. Alguma coisa, vamos primeiro ao texto. Fico no meu total pessimismo sem acreditar em uma mudança social, seja ela anárquica, socialista ou libertária. Se formos observar em nossa volta, só vemos a desigualdade, miséria, desunião, hipocrisia, alienação, competição, consumo e outras tragédias sociais. Quando saio da minha casa, abro o portão, vejo uma família catar sobras de comida de um lixo que vai servir como sua refeição do dia. Ando mais um pouco e logo à frente vejo um culto de igreja universal e vários fiéis louvando ao Senhor. Continuo no meu rolê e ao passar do lado de um supermercado, um menino dorme sobre o papelão coberto com um velho lençol e ao seu lado um pequeno cão que vigia. O sono da única pessoa que lhe dá atenção e carinho. Passo em frente de uma parada de ônibus e vejo jovens a conversa sobre as baladas burguesas. Continuo a caminhar e trombo uma viatura policial a espancar dois garotos de rua que estavam a cheirar cola em um banco da praça. Uma cena de total brutalidade e ao lado gritam travestis e prostitutas para que a sessão de tortura pare. Ando mais um pouco e vou comprar um vinho barato e na TV passa a notícia da cúpula do Mercosul fazendo uma conferência no Rio de Janeiro para discutir os interesses comerciais burgueses em um grande circo onde somos os palhaços desse picadeiro. Nessa mesma telinha colorida de plasma mostra a corrupção em Brasília, a força nacional, violência, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Pego meu vinho, sento em uma praça e algumas pessoas passam e olham para meu ser com um olhar de pena, ódio, repúdio, nojo, ou mesmo só para olhar para um ser humano, desgraça desproporcional ao modelo de ser social. Observam os meus cabelos despenteados, minha calça apertada com os panos costurados e minha camisa com patch expressado a cultura punk. Pessoas vão e vêm no ritmo de uma cidade moderna, acorrentados ao trabalho, escravos do patrão, alienados pela mídia e corrompidos pelo Estado burguês. O meu vinho acabou e a lomba passou. Pensei muito sobre a humanidade e cheguei a uma única conclusão, que ela não passa de um câncer na Terra com um único objetivo, a destruição. Eu tento mudar, não o mundo, mas a mim mesmo, fazendo minha revolução pessoal, quebrando dogmas e desmistificando valores, sendo eu mesmo vivenciando uma expressão de resistência, uma contracultura chamada punk. A estas almas incertas, desejo eu a morte, toda sua honra é suplício, seus louvores cobrem de vergonha, porque na ponta de seu laço não desperdiço meu tempo. O veneno da inveja, doce e desesperado, em seu olhar me saúda, que me injurie com coragem. Que me voltem as costas, estes olhos suplicantes e perdidos, sempre se enganarão a meu respeito. Nietzsche. Próxima página, sexta página. Qual a diferença de prostituição e exploração infantil? Só escritos nessa página. Tem uma colagem de fundo ali, mas também uns rabiscos ali. Não consigo identificar o que é. Preto e branco, os rabiscos. Qual a diferença de prostituição e exploração infantil? Como a prostituição é uma profissão, não podemos permitir que crianças a exerçam. Assim como crianças não devem exercer nenhum tipo de profissão. Só temos que deixar claro que quem está praticando o crime nesse caso é o explorador. É o cliente que está se utilizando, explorando sexualmente de uma criança ou adolescente. Então a exploração sexual infantil consiste em se fazer programas com crianças e ou adolescentes. Mas a exploração sexual não se dá só com crianças e adolescentes, pois sabemos dos casos de pessoas adultas que vão enganadas para determinados lugares, às vezes até fora do país, e que chegando lá são submetidas a trabalhar em casas de prostituição e são prisioneiras dos as seus suas proprietários e proprietárias. É o que chamamos de tráfico de seres humanos, que também é crime. O movimento de prostitutas é contra qualquer um desses crimes. Isso tem que ficar registrado, pois a sociedade insiste em colocar tudo no mesmo balaio para ter mais argumento para detonar o movimento. Ah, sim, então. Aí isso aí já era a parte, é tipo uma troca de ideia com a Tati Pinanger, que é profissional do sexo, né? Só que aí começou a página com essa. Já era uma parte da troca de ideia, né? Tipo uma entrevista, né? Só que aí agora que vai. Só que aí vira de lado a página e aí vai começar, na verdade. É porque colagens. O pessoal, né, aí uma parte tá de lado, uma parte tá em pé, uma parte tá, mas tá valendo. Segue uma troca de ideia com Tati Pinanger, que trabalha em conjunto com as profissionais do sexo de João Pessoa, onde desenvolve um trabalho muito interessante na APROSPB, Associação das Profissionais de Sexo da Paraíba. Tomei a iniciativa de realizar este bate-papo após acompanhar alguns trabalhos que desenvolvem nas zonas de prostituição na cidade e sua postura diante da violência, criminalidade, drogas, estigmas e outras situações nada agradáveis que vivenciam para desenvolver o seu trabalho com as profissionais do sexo. Então segue aí o bate-papo e queria agradecer a Tati por apoiar esta conspiração punk marginal. O que é prostituição? É a prestação de serviço de natureza sexual. Então temos que enfatizar o que não é, é a prostituição. Não é crime, não é vender o corpo, não é um trabalho desonesto, nem menos digno que qualquer outro trabalho. A prostituição é uma profissão como qualquer outra. Como iniciou o seu trabalho com as PS? Comecei há 5 anos atrás como voluntária de uma ONG de prevenção à AIDS. E hoje atuo de forma independente, prestando consultorias para o movimento de prostitutas da Paraíba e já prestei consultoria para as prostitutas do Rio Grande do Norte e tenho bons contatos com as de Pernambuco. Que trabalho você desenvolve em conjunto da PS e quais são as maiores dificuldades? Desenvolvo um trabalho de resgate, de autoestima e exercício da cidadania, através de várias atividades, desde organização de eventos a formações com os membros da diretoria da APROS-PB, Associação das Profissionais do Sexo da Paraíba. A maior dificuldade que encontramos para desenvolver o trabalho, além do preconceito da sociedade, é a falta de recursos para mantermos a sede APROS aberta e desenvolvermos algumas ações que têm resultados muito positivos para as prostitutas, como por exemplo, viagens aos interiores, onde existe uma carência muito grande de informações e as mulheres trabalham de forma precária, em ambientes sem higienização e sofrendo todas as formas de violência. Também desenvolvemos um curso para as prostitutas chamado Saúde e Cidadania, onde formamos as mulheres em diversos temas e os resultados são sempre muito positivos. Mas para desenvolvermos essas ações e mais algumas, infelizmente precisamos de recursos e essa dificuldade tem sido muito grande. Mas isso não faz com a gente pare a nossa luta. Improvisamos, descolamos e continuamos desenvolvendo nosso trabalho, sempre contando com importantes parcerias, como a do movimento punk, por exemplo. No meu entender, as ONGs não passam de pequenas empresas subordinadas ao Estado. E você, o que acha dessas organizações? acredito que algumas ONGs ainda têm uma consciência política a respeito do seu papel na sociedade, mas também acho que algumas assumem uma posição política interessante perante o Estado e a sociedade, promovendo o controle social e propondo políticas públicas. Algumas feministas e anarcofeministas acham a prostituição feminina uma vulgarização da imagem da mulher, assim condenam essa profissão mais antiga do mundo. O que você tem a argumentar sobre essa situação? Como mulher feminista e defensora da causa das mulheres, acredito que só tenho a lamentar por essas mulheres que se acham no direito de julgar suas companheiras pela opção de uma profissão que não é aceita pela sociedade. Mas o movimento feminista, as questões de aborto e da prostituição são questões ainda muito polêmicas, pois mexem com sexualidade, autonomia, moral, religião, enfim, com os fundamentalismos que tanto lutamos para eliminar da sociedade, mas que infelizmente o próprio movimento, em vez de enxergar como uma questão das mulheres e ir até a última consequência para garantir mais esses direitos, fica se preocupando em julgar o que no fundo não passa de julgamentos de valores morais impostos a nós mulheres por esse regime patriarcal que nos oprime e nos joga umas contra as outras, nos impedindo de enxergar a dimensão maior da nossa luta, que é contra esse sistema capitalista que está aí nos mostrando o tempo todo a feminização da pobreza. O quanto somos massacradas por esse sistema, já que é tão cruel, não só com as mulheres, claro, porém existem dados de pobreza e exploração que não podem ser ignorados. Temos que ter uma atenção especial para a causa das mulheres e por isso não me canso de dizer que a causa das mulheres é universal. Não é só das mulheres e faço sempre convite para que todos e todas se sensibilizem com essa causa, inclusive as próprias mulheres que se acham no direito de simplesmente julgar e deixar que as prostitutas continuem relegadas à condição de lixo humano enquanto julgam se isso é certo ou errado. Valeu, Tati, pela contribuição desse material e pela troca de ideia. Agora o espaço é seu, escarre o que quiser. Quero dizer para as pessoas que tiverem oportunidade de ler esse material que se dispõe de valores morais impostos por esse regime massacrante em que vivemos, pois só assim teremos leveza para tratar de assuntos tão polêmicos como prostituição, AIDS e aborto. Que se formos refletir sobre esses temas, cairemos na discussão que é inerente a todos eles. Sexualidade, e o Brasil é país das disparidades, pois o mesmo país que é tão liberal em suas vestes e danças, que incentiva a sexualidade em cada gesto, em cada coreografia, em cada nova moda lançada, não se permite abrir uma discussão ampla sobre sexualidade em suas escolas desde a educação infantil. Mas a hipocrisia já virou nossa marca registrada e fica cada dia mais difícil tratar desses assuntos. Explosão de religiões que acontecem cada vez com mais frequência, querendo nos empurrar seus fundamentalismos a todo instante. E dizer que é sempre muito bom poder divulgar ideias libertárias, sempre na perspectiva de sensibilizar a todos e todas para a necessidade de nos unirmos pelas diversas causas da humanidade. Então, se você é humano, sinta-se bem-vindo, inclusive para lutarmos pelas causas dos animais e seres vivos em geral. O que você acha da marca DASPU, criada por Gabriela Leite, da Organização da Vida? Você acha que isso favorece em algo a PS? Bom, não podemos negar o sucesso da grife em nível nacional, e esse sucesso com certeza contribui muito para dar visibilidade à categoria das prostitutas. Porém, te responder no que favorece para as PS, além dessa visibilidade, eu sinceramente não sei te responder. Até porque aqui em João Pessoa ainda não houve nenhuma conversa de esclarecimento com a PROS a respeito da DASPU. Então ainda estamos meio sem saber qual o objetivo maior da grife. Como se dá a organização nacional das PS? Já existem associações de prostitutas em vários estados do Brasil, não sei precisar o número, mas é um movimento bastante representativo, que tem como representante nacional Gabriela Leite, que é uma coordenadora da ONG da Vida no Rio de Janeiro, e já tem uma rede nacional de prostitutas também bastante atuante. E essa aí foi a entrevista, né? Só que ela tá toda desordenada aqui na folha da coisa que eu li aqui na ordem aqui que eu dou aqui, eu fui girando aqui, lendo aqui, né? Então ela começou por uma parte, depois foi pro início, depois terminou, depois foi por mais outra parte e valeu, tá valendo. É assim mesmo, zine de colagem é assim mesmo, mas deu pra sacar a ideia. Aí quem quiser ler o zine mesmo e tal, é, tá lá no blog pra baixar e aí dá pra ler certinho aí, é legalzinho, né, essa entrevista aí. É, então a próxima página é a última página, é a oitava página, é, é só umas colagens, é, fotos, né, colagens de fotos. É, tem ali a primeira foto ali em cima, ali são 6, 7 punks ali. É, aí tem um ali primeiro ali de camiseta e calça ali. Se aparentemente tem um patch ali, segurando uma coisa ali, uns bastões ali, eu acho. Depois tem ali, é, aí tem o nome dele embaixo, Aldo. Aí vem o segundo ali, Márcio, Mago, aí que aparece no zinho anterior, é, conhecido pessoalmente aqui no meu Rio, mandando já vários rolês aqui no Rio, na Flor do Asfalto, um espaço outro, na Lapa. É, acho que ele tá pra fora do país, acho que até transicionou, se não me engano, que foi o Gênio que falou, acho que agora é a Sarita. Depois vem o Mike ali, o Márcio tá de, né, camiseta branca ali, calça preta, não dá pra ver muito o visual dele não, pra, é, pra é, detalhar, né. Depois vem o Mike ali, né, olha o Hot Cars, escrito embaixo, ali de touca, camiseta preta com patch, bermuda de cor clara ali, com vários pets ali, sentindo rebite. Depois vem ali o Lampião, pé ali, de óculos, né, cabelinho ali pra trás ali, não sei se é dreads, não sei se, não me lembro da última vez que eu vi ele, se, se tinha dreads ou não, ou se era só o cabelo dele ali, moicano, de repente ali, né, às vezes o moicano tá grande, né, aí bota pra trás assim, aí fica parecendo um cabelinho grande ali, né, camiseta preta ali, com as mãos ali, uma, segurando a outra ali, né. E tem uma outra pessoa ali agachada na frente dele, que é uma, tá escrito ali animal, é, também de camiseta preta ali. E aí, e do lado do Lampião ali é a Bianca, lá do sul também, né? Os dois, né? O Lampião e a Bianca são lá de Porto Alegre. Já até ali aí no zinho aí da, em um dos programas anteriores aí da, da Bianca, não me lembro o nome agora. É, Crepúsculo, eu acho, se eu não me engano. Aí dá pra ver ali de camiseta ali com um patch, mochila nas costas, calça preta, não sente rebite, eu acho. E não dá pra ver muito mais detalhe, porque o cara que tá agachado na frente tá tampando as pernas dela e do Lampião. E depois vem uma outra foto ali com três pessoas ali. É, mas é uma foto bem toscona mesmo, não dá pra ver ali. Todo mundo, tipo, é, duas pessoas ali da, das laterais de camiseta branca, bermuda. Tem mais uma pessoa ali no meio, talvez tenha mais uma quarta ali. Depois vem uma foto ali, tá escrito ali, acho que é Estocano ali, né? É, Lindy Fran e Neuroticals ali. Aí tem o Mike ali tocando instrumento ali, sem camisa, de touca ali, tá bem suado. Dá pra ver um pouco da bateria de fundo, a foto tá de lado. E aí dá pra ver outra pessoa ali também tocando e cantando ali, que é o, no caso seria o Lindy Fran. Aí depois tem mais uma foto ali, Tati E, escrito embaixo. Aí só tem um rostinho ali no Mike dela ali. Não dá pra ver mais muito detalhes. Depois tem mais uma outra foto embaixo ali, Márcio e Thiago. Aí ali dá pra ver ali o Márcio ali de camiseta branca, calça preta, o outro ali, Thiago ali, colete rebitado, patch ali de Disclose, uma camiseta de listas pretas e brancas, cigarrinho na boca, uma calça ali preta com vários patches ali, Conflict, Sheet Lickers, Hiatus, sem mais muitos detalhes. Aí tem mais umas outras fotos que vem depois, é só tipo borrões, tá ligado? Não dá pra detalhar muito. Ó, ali tem uma foto ali de lado ali com 3 ou 4 pessoas, não dá pra ver nada, quase. Não sei se foi da Xerox que estragou ou já era assim, eu acredito que pode ser a Xerox, porque a Xerox do restozinho tá boa, mas essa parte final aqui pode ter acontecido algum acidente aqui. Aí depois tem mais uma outra foto ali, 5 pessoas, não, 4 punks ali sentado ali, um lá de fundo lá de camiseta preta, uma outra ali de camiseta preta, parece uma mina. Aí depois mais um outro ali de camiseta preta, bermuda ali, e depois o Mike ali no final de camiseta preta também. Mas tá a foto no mesmo esquema da outra, bem estragadona a foto, não dá pra detalhar nada muito assim, né? Aí depois no final tem mais uma foto ali de umas 5 pessoas ali, o Mike também ali no meio. Aí tá escrito ali, é, tem um ali primeiro ali, não tá escrito nada, depois vem uma menina ali, escrito Ramona, também a música de Jaco, camiseta preta, depois o Mike ali de camiseta preta, Pet, depois vem outro ali de Jaco ali, camiseta preta, escrito Eric, também não dá pra ver muita coisa, só dá pra ver alguns rebites ali, e mais um outro ali no final ali com um copo na mão ali, também camiseta preta, mas também tá bem estragadona a foto. E aí no final, no cantinho esquerdo ali, escrito Neurotic Caos e uma caixa postal ali, com uma cidadezinha de fundo, e escrito da, o endereço por cima, assim, escrito Casa Punk Resiste ali embaixo, né? E tal, talvez seja alguma uma montagem de alguma outra coisa, né? Com o endereço dele ali em cima ali, né? Então esse aí foi o zine Punk Caos número 2, foi bem breve, né? E foi mais um programa aí, publicações marginais ao desenho. E ficamos por aí para rolar mais os sons e até. Out of Isso é pra quem assiste a Rede Globo, isso alena muito, não só em televisão, como muita coisa. Não tem proveito, né? Veículo. Vocês não vão perturbar aqui não, é? Tudo aí, ninguém invade aqui, não invade ninguém aqui, não faz nada. Não derrubou nem um cabo ainda. Cuidado com a polícia! Só cuidado com a polícia!

O homem não conseguiu explicar de onde ele veio, nem o bocado de dúvida que ele tem, e diz que é Deus, sabe? Mas Deus é teu comodismo, aí, Deus! Thank you. Hitler morreu, mas o nazismo continua na polícia militar. Foda-se a polícia. Pau no cu da polícia, porra. Olha, o nazismo não tá aí só na polícia, não. Muito neguinho aí, metidinho. Pau no cu deles também. Olha uma banda de Belém, ó. Yeah. cara aí, ó, né? Circo social. We'll be right back. Bandas que rolaram no programa: maquiavélicos, vingança, indigentes, carcará core, sinfonia de cachorro e Etron Sadvi.